ABC Esporte, o primeiro site de Patos de Minas dedicado exclusivamente ao esporte. Fique por dentro, participe, acesse www.agesporte.com.br. Sou Elida Abreu. Eu sou mãe, remanescente quilombola, gestora cultural, ativista do movimento negro unificado, congadeira e poetisa. As minhas propostas são a criação de uma casa-abrigo que vai acolher e proteger mulheres em situação de violência doméstica. Minha proposta para o combate à violência contra a mulher é a implementação do Botão do Pânico. Vote pela representatividade e justiça social. Vote 13321 Elida Abreu. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Falcão é 30. Falcão é o nosso atual prefeito, o melhor que Patos de Minas já teve. A prefeitura tá embalada, a cidade tá bem cuidada. Falcão não prometeu nada e tá entregando tudo. Aí eu te pergunto, para ou continua? Claro que continua, né? Para Patos continuar acelerando no rumo certo, é Falcão 30. Patos tem prefeito. Prefeito Falcão, vice Sandra Gomes. Para Patos seguir em frente, novo, PL, pode, PRD, Republicanos, PP, Mobiliza, Avante. Quer notícia com agilidade e credibilidade? Acesse www.clubenoticia.com.br. Clube Notícia é o mais completo site de Patos de Minas e região. Siga Twitter, @CNotícia e Facebook Clube Notícia. Lá você encontra interatividade e credibilidade. Rádio Clube. 18 horas e 9 minutos. Rádio Clube 90. Bate-papo, descontração, informação, responsabilidade social, saúde e bem-estar. Muita música e animação. Tô boba. Aumente o volume do rádio. No ar, pela Rádio Clube 98, programa De Tudo Um Pouco. Uma mistura que vai agradar você. De Tudo Um Pouco. Apresentação, Anaírton Lima. Rádio Clube 98. E 10 minutos, 6 e 10. Alô, Patos de Minas. Alô, Alto Paranaíba. Boa noite, aquele abraço. Nós estamos chegando para mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Estamos no inverno brasileiro. A partir de agora, sempre com muita alegria e com muito otimismo, nós estamos chegando. Vamos ficar ao seu lado, na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, até as 9 horas da noite, para muita informação aqui no programa De Tudo Um Pouco. A partir de agora, sua rua, o seu bairro, Patos de Minas, Minas Gerais, o Brasil e o mundo vão desfilar aqui na 98,3 em forma de notícia. Boa noite para você que vai nos acompanhar a partir de agora, aí na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, na sua empresa, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. Boa noite para você que transporta o progresso deste imenso Brasil, cortando as rodovias do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas. Muito obrigado pela carona. Boa viagem, vá com Deus. Boa noite para você que está chegando agora em Patos de Minas. Seja muito bem-vindo. Nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Boa noite para você que está deixando Patos de Minas. Muito obrigado pela sua visita. Volte sempre. Para você que é aniversariante desta segunda-feira, dia 2 de setembro, parabéns, felicidades, muita paz, muita saúde e muitos anos de vida. São os votos e os desejos de toda a turma aqui do programa De Tudo Um Pouco. Boa noite para a equipe que vai trabalhar comigo nesta segunda-feira na recepção do programa, atendendo você até às 19 horas no 3818-1700. Boa noite para a menina Dorzina, nos trabalhos técnicos e na produção musical. Boa noite para meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, meu brother, meu chegado, meu peixe, o meu protegido, o chuchuzinho da clube, o campeão de cartas, o arrasta corações, o moreno dos lábios carnudos, da Ebenezer para o mundo. Boa noite, André Luiz. Boa noite, Anair. Boa noite a todos os ouvintes, a todos e todes. Começamos o mês de setembro. Tem básico, o que podemos esperar para esse mês de setembro, meu caro André Luiz? Ué, que melhor qualquer coisa, não pode piorar. Você sabe o que acontece no mês de setembro? O 7 de setembro? A partir do dia 22 de setembro, nós estaremos na primavera. Ó. Oh. Eu até dizia hoje pela manhã no radar que é o mês de que muitos vão desabrochar. Esse mês de setembro. Eu vou deixar por conta das flores. Aí alguém me disse que muitos botões vão abrir durante a primavera. Que seja o das flores, que eu não tô dando conta, não. Das rosas? Das rosas? Muito. Você tá doido, tchau com um trem desse. Passou bem o final de semana? Até agora tava indo até bem, mas depois dessa de botões desabrochando, eu desanimei. Ah, mas muitos botões vão abrir na primavera. Pois é, não, mas agora eu fiquei meio abalado com esse negócio aí. Você sabe que isso é natural, né? É, mais ou menos. Muitos vão desabrochar na primavera e muitos vão se abrir na primavera. Desabrochar, abrir, mas deixa pra lá. Será que o nosso falso mundinho vai desabrochar ou vai abrir? As duas coisas. As duas? É. Esteve hoje pela manhã aqui, rapaz, aquele sujeito, aquele mulambo. Ele não tá conseguindo se conter, não, né? Tá não. Tá difícil. Ele tá por isso aqui, ó. Besta uma pulga. É um empurrãozinho mínimo que seja. Credo. É o que eu tá precisando. Nesta. Mas no mais, tudo tranquilo. O mais vamos tá. Começar então mais um mês aqui, então, né? Então vamos. Então vamos. Começando aqui mais um mês de muita música, muito bate-papo, muita informação. Curtindo hoje uma cólica de rins. Como é que começa um mês assim, rapaz? Já passei mal lá em casa na roça ontem. Tava indo bem de manhã, agora à tarde o negócio já apertura, tem remédio esparramado pra todo lado aqui nesse estúdio. Vamos ver se a gente consegue ficar aqui, né? Aí, ó, a voz some até as 9 horas da noite. Boa noite pra você que vai interagir conosco a partir de agora, liberado o nosso WhatsApp. É o WhatsApp mais famoso do Rádio Regional. Olha a velha regateira aí, ó. Já chegou, ó, com tudo. Neste mês, esta vai desabrochar. Ah, essa aí vai. Não tenho dúvidas. Esta literalmente vai desabrochar a partir de agora, neste mês de setembro. Liberado o nosso WhatsApp para você participar conosco. 3818-1798. Para você mandar o seu pedido, para você mandar o seu áudio, para você mandar o seu texto, pra gente conversar, pra gente brincar, pra gente sorrir, pra gente interagir muito, porque nós estamos chegando a partir de agora com músicas, notícias, esporte e entretenimento para mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco. Estou me desligando de você. É que está faltando sintonia. As palavras se confundem. Falta um ponto de energia. Estou me desligando de você. Não é decisão premeditada, mas é que eu não consigo mais viver. Só colecionando os nossos versos foram rabiscados. Nenhuma trilha que me leve pro seu coração. Se amanhã você notar que eu faço falta pra você, seu coração vai te lembrar o que te faz sofrer. Se o seu orgulho permitir achar que é meu o seu orgulho, a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco. Olha, agora são 6:20, 6:20, começou no último dia 30, 146ª sexta, são 146 anos de festa em louvor a Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Lagoa Formosa. A festa começou no dia 30 e encerrar-se-á no dia 8 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora. Nós tivemos ontem o dia dos romeiros, com várias pessoas de várias comunidades, cidades vizinhas, participando da caminhada em louvor a Nossa Senhora da Piedade. Para hoje, segunda-feira, nós tivemos missa às 7 horas da manhã. Agora, neste momento, acontecendo o terço e a novena. Às 19 horas, missa presidida pelo padre Lucas Expedito Machado. Após a missa, movimentação nas barraquinhas. Hoje, a missa é pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e cuidadores. A festa vai se encerrar no próximo domingo, dia 8 de setembro, dia de Nossa Senhora da Piedade. Olha, no próximo domingo, dia 8, tem bazar do Centro Espírita André Luiz, Casa da Sopa Orlando de Barros, convidando a todos para o seu bazar, que acontece domingo, a partir das 7:30 da manhã, na rua Zumira Vieira de Araújo, número 296, lá no Jardim Aquários. Então, domingo, bazar, a partir das 7:30 da manhã. Olha, o IBGE divulgou os novos números da população no Brasil. Nós somos hoje 212 milhões de habitantes. Patos de Minas tem hoje 167.870 moradores. Segundo dados da estimativa populacional dos municípios brasileiros, divulgado na semana passada pelo IBGE, Patos de Minas tinha em 2022 159.235 habitantes. Hoje são 167.870 moradores, de acordo com o IBGE, até 1º de julho. Em termos percentuais, do censo de 2022 para a divulgação de 2024, Patos teve um crescimento populacional de 5,4%. Os demais indicadores não foram atualizados pelo IBGE. A população ocupada representa 36,49% dos habitantes, o que corresponde a 61.000 255 trabalhadores. A renda média em Patos de Minas é de 2,2 salários mínimos, ou R$ 3.106,40. A arrecadação da Prefeitura de Patos de Minas em 2023, de acordo com o IBGE, foi de R$ 824.429.698. Com estes números, Patos de Minas continua sendo a maior cidade do Alto Paranaíba e também do Noroeste de Minas. As cidades da região atualizadas de acordo com a divulgação do IBGE da última semana: Arapuá, 2.674 moradores. Brasilândia de Minas, 15.432. Carmo do Paranaíba, 29.899. Coromandel, 30.013 habitantes. Cruzeiro da Fortaleza, 3.610 habitantes. Guardamor, 6.684 habitantes. Guimarães, 8.808 habitantes. Ibiá, 22.269 habitantes. João Pinheiro, 48.532 habitantes. Lagamar, 6.672. Um detalhe interessante, hein? Lagamar, em 2022, tinha 6.631 habitantes. Dois anos depois, aumentou 41. Foi para 6.672 habitantes. Lagoa Formosa hoje tem 19.507 habitantes. Lagoa Grande, 9.212. Matutina, 3.904. Monte Carmelo, 49.357 moradores. Paracatu, 98.397 habitantes. Patos de Minas, 167.870 habitantes. Patrocínio, 93.852 habitantes. Presidente Olegário, 19.177. Rio Paranaíba, 15.142 habitantes. São Gonçalo do Abaeté, 7.521. São Gotardo, 43.309. Serra do Salitre, 12.210. Unaí, 90.724 habitantes. Varjão de Minas, 7.243. E Vazante, 20.433 habitantes. A atualização dos números populacionais, ele é importante, porque é através dele que se define os valores de repasses de recursos do governo federal e também dos governos estaduais para as prefeituras. Olha, agora são 6:27, confira, 6:27. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério, íntegro, informa. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu hoje em Patos de Minas Alaor Rodrigues, Alaor Pintor. Ele que morava na rua Alfredo Borges. Deixa a esposa Carmen Maria da Rocha Rodrigues. Os filhos Alaor, em memória, Maria Consolação, Maria de Fátima, Maria Isabel. Deixa ainda irmãos, genros, netos e demais familiares. O cerimonial está ocorrendo na Bom Pastor, Sala 3, Avenida Paracatu, 578, bairro do Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 8 horas da manhã desta terça-feira, logo após seguirá para sepultamento no cemitério Santa Cruz. Serviço Funerário Bom Pastor comunicou o falecimento de Alaor Rodrigues, Alaor Pintor, ele que morava na rua Alfredo Borges. O sepultamento será amanhã, terça-feira, 8 horas da manhã, no cemitério Santa Cruz. tem a cor.